Eu acho que o golpe, o que está em jogo é a vida de todos os brasileiros, principalmente de nós mulheres, porque eu acho que vai haver um retrocesso muito grande na vida do povo brasileiro, na vida de nós mulheres, mulheres agricultoras, que mora no sertão nordestino, que nunca fomos vistas, que nunca fomos reconhecidas como trabalhadoras rurais, e que depois do governo Lula para cá, a gente começou a ser reconhecida como trabalhadoras rurais, começamos a ser vista nesse país, começamos a ter acesso às políticas públicas, a créditos, a casa e várias políticas públicas. Então, se houver o golpe, eu acho que todas essas conquistas vão abaixo. Eu acho que vai ser um retrocesso muito grande, principalmente para nós mulheres. Por isso eu saio de lá do Rio Grande do Norte e venho até aqui em Brasília para dizer não ao golpe, para dizer não ao impeachment e para lutar pelo Estado Democrático de Direito do nosso país.